O tio Adenor acordou antes do galo do vizinho, antes mesmo da claridade chegar atrás da serra. Não foi sonho que o acordou, nem barulho. Foi o silêncio das folhas. Depois de tantos anos de jardim, ele aprendeu que existem dois tipos de silêncio na madrugada de outono. O silêncio antes das folhas começarem a cair e o silêncio que tem folhas caindo dentro. Acordou nesse segundo. Ficou um instante deitado, sem se mexer, o peito subindo e descendo devagar debaixo do cobertor. A janela estava aberta a uma fresta, daquele jeito que ele deixava sempre, e o ar frio que entrava cheirava de terra molhada e folha caindo. Em algum lugar perto da casa, uma mariposa rondava devagar, batendo no vidro da lamparina pequena da cozinha que ele tinha esquecido acesa de propósito desde a noite anterior. Era costume da Teresa deixar uma luz acesa pequena para a noite não ficar sozinha. Ele continuou fazendo, mesmo agora. Sentou na beira da cama com calma. Os pés tocaram o chão de madeira escura e o chão estava frio, mas era o frio conhecido, o de sempre. A camisa de algodão estava amassada na cadeira, onde a tinha deixado na noite anterior. Vestiu sem se preocupar com a fivela. Tinha tempo. Tinha sempre. Dobrou a manga 3 vezes acima do pulso, do jeito que sempre dobrava, e ficou um instante olhando a manga dobrada como se conferisse alguma coisa que ninguém mais ia notar. A casa estava em silêncio. Silêncio cheio, daqueles silêncios que sabem das coisas. Lá fora, no quintal, a figueira no fundo continuava parada, como sempre, e o gato do muro provavelmente ainda dormia em algum canto, porque não tinha pulado para dentro da janela como costumava fazer quando acordava antes dele. Não tinha pressa de ir para a cozinha. Ficou um momento ali no quarto, sentado, escutando como a casa respirava de noite. Toda casa tem um jeito próprio de respirar. A dele respirava devagar, com pequenos estalos da madeira do assoalho, com o tique da pêndula da sala que estava na hora errada faz 2 meses e ele ainda não tinha acertado. Quando se levantou, foi devagar. Passou pela porta do quarto e atravessou a sala. A pêndula marcava 5:40. Sabia que era mentira, mas a mentira era familiar. Na cozinha, a lamparina pequena ainda tremia onde a tinha deixado, em cima da bancada de azulejo. A chama subia magra e fazia uma sombra comprida da chaleira no azulejo branco. Aproximou a mão da chama por um segundo, só para sentir o calor pequeno, e depois recuou. Pegou um fósforo do potinho de lata e acendeu o fogão. O fósforo demorou a pegar, como sempre. Quando finalmente acendeu, aproximou a chaleira da boca pequena do fogão. A chaleira era a da Teresa, pesada, de ferro fundido, daquelas que se segura com as duas mãos. Ela dizia que chaleira de ferro era a única que segurava calor de verdade, e que chaleira leve enganava, esquentava rápido, mas esfriava igual. Ele tinha rido daquilo na época, achou exagero. Agora, anos depois, sabia que ela tinha razão. Não era só sobre chaleira. Enquanto a água começava a esquentar, foi até a varanda. O caminho da cozinha para a varanda eram 12 passos. 16, se contasse o desvio em volta da mesa. Hoje fez os 16 mesmo sem motivo. Algumas manhãs ele fazia, outras não. A vassoura estava encostada na quina da parede, na esquina que ela aprendia. Vassoura de palha mesmo, dessas da feira de quarta-feira, com o cabo de madeira simples. A dele já tinha uns 2 anos de uso e estava rala num lado só. Vício do pulso, sempre girava para a direita. A Teresa tinha falado para virar a vassoura de vez em quando para gastar parelho. Ele disse que sim. Mas a vassoura agora estava do jeito dele, com a forma que tinha dado a ela ao longo dos meses, e era tarde demais para mudar. Pegou o cabo. Naquela parte do meio onde a mão dele descansava, a madeira já não era madeira. Tinha virado outra coisa, lisa, tépida, uma coisa que aprendeu a forma da mão e devolvia ela todo dia. Saiu da varanda com a vassoura na mão. O jardim estava ali, antes do amanhecer. Escuro ainda, mas conhecido. Uma forma de mundo que ele sabia de cor. O jardim do tio era um quintal de pedra, daqueles antigos. As pedras eram irregulares, postas no chão muitos anos antes dele comprar a casa, e tinham um veio de musgo crescendo nas juntas onde a chuva sempre demorava a secar. No fundo, a figueira grande, com galhos baixos que ele às vezes precisava abaixar para passar. Na esquerda, a roseira da Teresa, que ela tinha plantado num domingo no segundo ano de casados e que continuava florindo. Na direita, o banco de pedra que o pai dela trouxera por carroça, encostado na parede, do lado de uma trepadeira que avançava devagar a cada estação. As folhas estavam espalhadas. Não muitas. Não como ia ser dali a duas semanas, quando o outono ficaria sério e a figueira começaria a perder em massa. Por enquanto eram só algumas, vermelhas e amarelas, espalhadas pelo caminho de pedra como se alguém tivesse jogado um punhado por descuido. Folhas pequenas, finas, mais leves do que pareciam. Ele olhou para elas e fez aquela conta que sempre fazia. Quantas tinham caído desde a tarde do dia anterior? Umas 30, talvez. Cedo ainda. Para começar, bastava. Encostou a vassoura no chão de pedra. Não para varrer ainda, só para apoiar. Ficou um instante ali, segurando o cabo com a mão direita e olhando o jardim, como se pedisse licença. Não pedia, na verdade. Era costume. Toda manhã ele ficava um instante ali, parado, antes de começar. A primeira passada foi pequena, quase um teste. Inclinou a vassoura, encostou a cerda na pedra e puxou para trás devagar, num arco curto. O som foi um sussurro seco, baixinho, raspador. Era o som que ele conhecia melhor do que muitos sons. Uma das folhas vermelhas se moveu uns 20 centímetros para ele. Outra ficou onde estava, presa entre duas pedras, sem se importar com a vassoura. Não insistiu. Ia voltar nela depois. Fez a terceira passada um pouco maior. A vassoura tinha aquele momento em que parecia preguiçosa, em que as cerdas demoravam para se lembrar como se moviam. Ele tinha percebido isso há muito tempo e nunca tinha contado para ninguém. Era uma observação dele só. As cerdas precisavam de uns 3 ou 4 movimentos para entrar no ritmo. Depois disso, varriam praticamente sozinhas. Lá longe, no fundo do jardim, debaixo da figueira, ainda estava escuro. A lamparina da cozinha alcançava só metade do quintal. O suficiente para ver onde varrer, mas não para ver onde varrer ia terminar. O tio não se importava. Varria pelo tato quanto pela vista. Sabia onde as pedras eram desiguais. Sabia onde tinha um pequeno buraco perto da raiz da figueira. Sabia o lugar exato em que a pedra do meio do caminho era mais inclinada. E fazia as folhas escorregarem se varresse rápido. Toda essa geografia estava nas mãos dele, no peso da vassoura. Fez mais 3 passadas, devagar, sem pressa nenhuma. O corpo dele começava a entender o que estava acontecendo. Os ombros que acordaram tensos, do jeito que sempre acordavam, começavam a soltar. A respiração descia mais profundo. Sentiu o ar frio entrando até o fim do peito. E ficou um pouquinho ali, parado, com a vassoura apoiada, só para deixar a respiração se acomodar. Lá dentro da cozinha, a chaleira começou a fazer aquele barulhinho quieto que faz pouco antes de cantar. Ainda não tinha cantado. Faltava um pouco. Ele sabia o som de cor. Primeiro a chaleira ficava muda, depois fazia um chiadinho quase imperceptível, depois um tique-tique fraco de metal aquecendo e depois, enfim, o assobio. Estava no momento do tique-tique. Tinha uns 2 minutos antes do assobio chegar. Voltou para varrer. A vassoura esperou paciente, sem reclamar. O ritmo se assentou. Ele parou de pensar no que estava fazendo. O corpo tomou conta. A vassoura andava da esquerda para a direita num arco curto, depois num arco médio, depois num arco curto outra vez. As folhas se ajuntavam para um canto do caminho de pedra, sem pressa de virar pilha ainda. Varreria primeiro o caminho central e depois ia juntar tudo num canto perto da roseira. sempre fazia assim. Era uma escolha antiga. A chaleira cantou lá dentro da cozinha. Um assobio fino, agudo, daqueles que se mantém igual até alguém tirar a chaleira do fogo. Ouviu, mas não parou. Aquela parte do dia tinha tempo. Ia varrer mais uns minutos e depois ia atender a chaleira. Não era preguiça, era ordem. Enquanto varria, lembrou da primeira vez que tinha varrido um jardim na vida. Tinha 7 ou 8 anos. Era no quintal da casa em que cresceu, na casa do pai. Naquela casa o quintal não era de pedra batida. Era de terra batida com um pé de jabuticaba no fundo. As folhas que caíam eram folhas de jabuticaba, pequenas e duras, mais difíceis de varrer que estas do outono. O pai tinha entregado uma vassoura na mão dele e dito que era para varrer. Não tinha ensinado como, só tinha dito para varrer. Lembrou que tinha varrido errado, tinha começado no meio do quintal, tinha empurrado as folhas para todo lado, tinha levantado poeira que entrou no olho. Lembrou que o pai não tinha brigado, só tinha vindo, pegado a vassoura da mão dele, varrido 3 passadas demonstrando e devolvido, sem palavra. O Adenor de hoje, segurando essa vassoura aqui dezenas de anos depois, sabia exatamente como o pai segurava o cabo naquele dia. A mão do pai era maior, mais calejada, mas o jeito era o mesmo. Começar do canto, trazer para um lado só, não levantar poeira. A memória chegou e foi embora sem ele precisar segurar. Não tinha mais nada a fazer com ela. O tio continuou varrendo. O quintal estava ficando mais claro de minuto em minuto. Não era ainda o amanhecer. Era aquela coisa antes do amanhecer, em que o ar deixa de ser preto e passa a ser azul muito escuro. A figueira do fundo começava a se separar do escuro, virando uma silhueta de tronco grosso. O banco de pedra ganhava contorno. As pedras do caminho começavam a mostrar a cor, cinza quente, com aquele veio de musgo escuro no meio. Tinha varrido uns 4 metros de caminho. Uma folhinha amarela, dessas pequeninas, escapou do montinho que estava formando e voou de volta para trás. Olhou para ela, parou um instante e foi com a vassoura buscar a folhinha. Não brigou, não suspirou, apenas ajeitou ela de volta no montinho. As folhas voltam, faz parte. É inútil se irritar com folha que volta. Aproximou-se de uma pedra que conhecia bem, uma pedra um pouco mais alta que as outras, no meio do caminho. Quando a vassoura passava por cima dela, sempre tinha que inclinar um pouco mais o cabo para acompanhar o desnível. Inclinou. As certas raspetaram a pedra alta e desceram do outro lado, levando 2 folhas vermelhas e 1 folhinha amarela. A folhinha amarela já conhecia também. Devia ser de uma muda nova de algum vizinho, porque a amarela daquele jeito não vinha da figueira dele. Outra vassoura noutra vida. Fez mais 5 passadas. A vassoura cumpria seu trabalho. Ele cumpria o seu. O ar frio continuava entrando pela manga da camisa dobrada 3 vezes e sentia a pele do braço esquerdo eriçando um pouco com o frio, mas não era desconforto, era presença. Era o corpo lembrando que estava ali. A chaleira continuava cantando lá dentro. Olhou para a cozinha por cima do ombro, viu o vidro da janela com o reflexo da lamparina e pensou que daqui a uns instantes ia parar de varrer para ir desligar o fogo. Mas não agora. Mais 1 minuto. Mais 1 passadas. O ritmo estava bom. Quando finalmente parou, foi sem aviso, do jeito que sempre parava. Encostou a vassoura na pedra grande do meio do caminho e foi para a cozinha, sem pressa, deixando a vassoura ali, parada, como uma terceira pessoa esperando. Na cozinha, a chaleira já estava com o assovio meio rouco, daqueles que indicam que a água está cansada de cantar. Virou a chama do fogão devagar. Não tirou a chaleira de cima imediatamente. Gostava de deixar a água parar de ferver dentro dela, no calor residual do ferro. Era uma coisa boa ouvir a água acalmando dentro do metal. Levava uns 20 ou 30 segundos. Pegou a caneca de esmalte azul de cima da prateleira. A caneca era simples. Tinha uma lasquinha na borda, fazem uns 8 anos, de quando tinha derrubado uma vez na pinha. Tinha colado com cola branca no dia seguinte. A cola tinha amarelado com o tempo e fazia uma linha visível na borda. Ainda usava a caneca. era a única que usava de manhã. Encheu a caneca com água da chaleira. Não colocou chá, era só para ter um pouco de água quente nas mãos na primeira hora. Era costume da Teresa. Ela acordava ainda mais cedo do que ele na época e fazia uma caneca de água quente para cada um. Dizia que chá vinha depois, na hora certa, mas que primeiro o corpo precisava de uma água quente pura. Tinha aceitado o costume sem perguntar muito. Depois que ela faleceu, continuou fazendo. Não pensava muito sobre isso. Era uma coisa que ele fazia. Levou a caneca de volta para a varanda. Encostou no batente da porta com a caneca na mão direita, segurando a vassoura na esquerda. Olhou o jardim. Tinha varrido uns 4 metros, contando o canto perto da varanda. Ainda faltava bastante. Todo o caminho até a figueira e a parte de trás do banco e o lado do muro onde sempre acumulava mais. Era trabalho para mais uns 20 ou 30 minutos. Sorveu um gole pequeno da água. A água estava no ponto, não fervente, mas bem quente. A esmalte azul transmitia o calor para a mão dele através do metal fino, e a outra mão, a que segurava o cabo da vassoura, recebia esse calor por proximidade. Ficou um momento ali, na porta da varanda, sem fazer nada. Foi nesse momento que o gato pulou no muro. Ouviu antes de ver, um som curto de patas tocando pedra. Quando virou a cabeça, o gato já estava lá. Era um gato preto e branco, magrelo, que não era dele. Era de um dos vizinhos ou de ninguém. Aparecia há algumas manhãs. O tio nunca tinha tentado dar nome ao gato. Achava que era falta de respeito tentar nomear um bicho que não pertencia a ninguém. O gato olhou para ele com aquele olhar que gatos dão em que parece que estão pensando em 3 coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas é importante. Depois desceu o muro num pulo só, e atravessou o jardim, passando perto da pilha de folhas que tinha começado a juntar. Não bagunçou a pilha. Sabia que ele às vezes bagunçava. Hoje não. Foi até o pé da figueira, sentou um instante e depois deitou ali, no escuro debaixo da árvore, como se aquele fosse o lugar dele. Sorveu outro gole de água. O gato continuou parado. A noite continuou descendo de azul escuro para azul claro devagar, e a primeira luz já começava a esboçar a parte de cima do muro do fundo, lá onde a erva passava por cima. Pousou a caneca no parapeito da varanda. Pegou a vassoura com a mão direita, no lugar gasto do cabo, e voltou para o caminho de pedra. As folhas que tinha juntado num montinho ainda estavam lá, intactas. Olhou para elas com aquela satisfação pequena que sempre vinha, a de ver um trabalho parcial que ainda ia avançar. Recomeçou pelo ponto em que tinha parado. As primeiras passadas foram um pouco mais firmes que as iniciais. O corpo já estava aquecido, os ombros já tinham solto de vez e a vassoura não precisava mais de movimentos de teste. Varreu 3 pedras à frente, 4, 5. Uma raiz pequena da figueira passava por baixo do caminho ali, fazendo uma pedra erguer um pouquinho. Inclinou a vassoura como sempre e as folhas obedeceram. Em algum lugar do quintal vizinho, um sapo coaxou uma vez, deselegante, depois ficou em silêncio. Os sapos da vila eram silenciosos quase sempre. Coaxavam um pouco. Quando coaxavam, era sempre um só, uma vez só, como se quisessem apenas lembrar de que ainda estavam ali. Ele continuou varrendo. A pilha de folhas ia crescendo, mansa. A luz mudou primeiro no muro do fundo, naquela parte onde a erva trepava. Foi um azul mais leve que apareceu no topo, sem pressa, como se a noite tivesse cedendo o lugar por educação. A figueira começou a ganhar verde de novo. Verde escuro ainda, mas verde já. As pedras do caminho passaram de cinza preto para cinza com tom quente, e o musgo dos veios das pedras começou a aparecer mais nítido. Lá dentro da cozinha, a lamparina pequena ainda estava acesa. A chama dela agora parecia mais pálida contra a luz que entrava pela janela. Em pouco tempo, a lamparina ia parecer inútil. O tio tinha um costume, não apagar a lamparina antes do sol aparecer de verdade na parede da cozinha. Era uma fronteira que tinha estabelecido sozinho, anos atrás. A lamparina ficava acesa até a primeira luz do sol bater na parede do azulejo. Era um sinal. Quando o sol chegava no azulejo, ele apagava. Não antes. A Teresa acordava cedo nos primeiros anos, mais cedo do que ele. Lembrou disso varrendo. Ela ia para a cozinha de roupão, descalça, acendia o fogão devagar, como ele estava fazendo agora, e ficava um instante parada na porta da varanda. Antes do casamento dele, não tinha o hábito de acordar cedo. Foi ela quem o ensinou. Ou melhor, ela não tinha ensinado, tinha apenas acordado antes dele todos os dias durante muitos meses, até que resolveu acordar junto para não perder aquela parte do dia em que ela ficava em silêncio na porta da varanda. Os primeiros meses foi difícil, era jovem na época, tinha uns 20 e poucos, o sono pesava, mas insistia todo dia. E foi aprendendo. Foi descobrindo que o corpo aceitava acordar cedo se a gente não brigasse com o corpo, se a gente acordasse devagar, sem sustos, sem alarme, sem pular da cama, o corpo entendia. Foi com a Teresa que ele aprendeu a acordar antes da claridade chegar atrás da serra. A memória chegou inteira e a deixou passar inteira. Continuou varrendo. Uma folha vermelha caiu nesse instante da figueira, planando bem devagar, e foi pousar exatamente no monte que estava juntando. Parou um instante olhando a folha pousar e pensou que algumas coisas se resolvem sozinhas. Essa folha tinha decidido por si só ir para o monte. Não precisou trabalhar por ela. Continuou. A vassoura agora estava mais leve na mão dele, ou parecia mais leve porque o corpo já não pesava o esforço. O ritmo era constante, igual, sem mudanças bruscas. 5 passadas para a direita, depois um pequeno reposicionamento da vassoura no lado oposto, depois 5 passadas para a direita de novo. As cerdas raspavam a pedra com o mesmo som de sempre, e o som tinha virado parte do silêncio. A varanda atrás dele ficava cada vez mais visível conforme a luz vinha. O telhado baixo, com aquelas telhas vermelhas envelhecidas, a coluna de madeira do lado direito, com aquela marca de cupim que tinha sido tratada faz 4 anos e nunca mais voltou. A paramura onde tinha pousado a caneca de esmalte. A caneca esfriava sozinha ali, com o vapor saindo dela cada vez menos. Varreu até chegar perto da figueira. As folhas debaixo da figueira eram sempre mais, não porque ela perdesse mais, mas porque o vento, quando vinha pela direita, levava as folhas dos cantos do quintal para debaixo da árvore e ficavam ali, presas pelas raízes que afloravam um pouco no chão. Abaixou-se um instante para retirar uma folha que tinha ficado embaixo de uma raiz. Foi um movimento curto, sem força, e quando se levantou, as costas estalaram pequenas, daquele jeito que estalavam todas as manhãs nessa hora. O tio sorriu mínimo, sem perceber que tinha sorrido. As costas dele eram um relógio também. O gato continuava no mesmo lugar, deitado entre as raízes maiores da figueira. Tinha fechado os olhos. Não estava dormindo, ele sabia. O gato fingia. Era costume do bicho fingir que estava dormindo enquanto observava. Passou a vassoura perto dele, sem encostar, e o gato abriu um olho só, conferiu, fechou de novo. Varreu em torno do bicho. Sempre tinha varrido em torno daquele gato. Não fazia sentido pedir para ele se mover. A luz no muro do fundo agora estava clara o suficiente para ver a cor do tijolo. Faltava pouco para o sol bater no azulejo da cozinha. Sabia, sem olhar. O sentia pelo ar. Foi quando estava varrendo perto do banco de pedra que a lembrança veio. Não veio com aviso. Veio como costuma vir, por um gatilho mínimo, quase imperceptível. Foi o cheiro. Uma folha vermelha que tinha varrido ficou presa um instante na cerda da vassoura quando se inclinou para ajustar a vassoura e exalou aquele cheiro que folha vermelha de outono tem, meio doce, meio terra, meio defumado. E o cheiro abriu a memória. Foi numa tarde de outono também, anos atrás. Não conseguia precisar qual ano. Devia ser uns 8 ou 10 anos depois do casamento. Naquela tarde, a Teresa tinha ido com ele até a cidade próxima, de carroça. Não era viagem grande, umas 2 horas a cavalo, 3 se a carroça estivesse pesada. Eles tinham ido para comprar uma engrenagem da moenda velha do tio dela, que tinha quebrado fazia 1 semana. Era marceneiro, mas entendia um pouco de tudo, e se dispôs a ajudar. Eles saíram de manhã cedo, antes mesmo do sol nascer. Lembrou de pegar as rédeas com as mãos ainda dormentes pelo frio. A Teresa sentou ao lado dele, num xale escuro, com uma cestinha no colo cheia de pão e queijo para meio do caminho. Não falou muito durante a primeira hora. Ela também não. Era assim entre eles. O silêncio entre os dois nunca tinha sido um silêncio incômodo. Era um silêncio cheio, do mesmo jeito que o silêncio da casa era cheio agora. Por volta do meio do caminho, eles pararam debaixo de um pé de jabuticabeira enorme, que ficava na beira da estrada. Era um lugar conhecido. Todo mundo que viajava daquela estrada parava ali. Desceu primeiro e ofereceu a mão para Teresa descer também. E ela aceitou, embora soubesse descer sozinha. A jabuticabeira não estava na temporada, mas o chão em volta dela estava coberto de folhas de outono, daquelas vermelhas escuras, mais largas das folhas da figueira dele. Eles sentaram numa pedra grande que ficava encostada no tronco e comeram o pão com queijo em silêncio. A Teresa tinha o costume de comer o pão cortando em pedaços muito pequenos, mesmo quando estava com fome. Sempre achou bonita essa mania dela, mas nunca tinha falado para ela. Algumas coisas a gente só observa. O que tinha ficado da viagem, na memória dele, não foi a engrenagem que eles foram comprar, não foi a cidade, não foi o jantar que eles tinham tido depois na casa do tio dele, com aquela sopa de mandioca grossa que o tio dela fazia. O que tinha ficado, e que voltava agora no jardim escuro, era o silêncio sob a jabuticabeira, com o cheiro das folhas vermelhas debaixo dos pés deles. Aquele cheiro era o mesmo da folha presa na cerda da vassoura agora. O cheiro tinha esperado todos esses anos. Continuou varrendo enquanto a memória passava por dentro dele. Não parou para sentir. Não suspirou. Foi essa coisa que tinha aprendido com o tempo. Memória não precisa de teatro. Memória chega, ocupa um lugar, fica um instante e depois vai embora pelo mesmo caminho. O corpo continuou no ritmo. A vassoura passava pelas pedras, juntava as folhas, ajustava-se nos desníveis. As mãos sabiam o que fazer. Lembrou ainda de uma outra coisa daquele dia. A Teresa, sentada na pedra grande, tinha pegado uma folha vermelha do chão, examinado por um instante e dito sem olhar para ele que aquela cor era a cor que o tempo tem. Tinha sido só isso. Não tinha desenvolvido a frase. Não tinha explicado. Não tinha perguntado. Tinha aceitado a frase como se aceita uma pedra. Achado bonito, guardado. Anos depois, quando a Teresa faleceu, num inverno difícil, tinha pensado naquela frase. Tinha pensado nela em silêncio no dentro do quarto, na noite do velório. Tinha pensado que se a cor vermelha era a cor que o tempo tem, então o tempo tinha cor de outono, e o outono nunca acabava. E talvez fosse por isso que continuava sentindo a presença dela nos pequenos gestos da casa. A chaleira que ela tinha escolhido, a lanterna pequena que ela mantinha acesa, o hábito de acordar cedo. Todos esses gestos eram folhas vermelhas que tinham continuado caindo. A memória terminou aí, não com decisão. Foi murchando sozinha como uma chama de fósforo que se apaga sem soprar. Não percebeu nem o momento exato em que ela tinha ido embora. Quando deu por si, estava varrendo perto do banco de pedra e a folha que tinha ficado presa na cerda já tinha caído sozinha, junto com as outras, no montinho que estava juntando. Continuou. A vassoura na mão direita, o passo pequeno do varrer. As pedras passando devagar sob as cerdas. A luz no muro do fundo já mostrava o tom exato do tijolo. Faltava pouco para o sol chegar no azulejo da cozinha. O monte de lolhas estava grande agora. Ocupava um cantinho perto da roseira, do tamanho de uma melancia pequena. Todo vermelho e amarelo e ocre. Olhou para ele com aquele orgulho silencioso que sempre vinha quando o monte ficava redondo. Algumas pessoas faziam pilha quadrada. Ele sempre fez redonda. Não sabia explicar por quê. Olhou o jardim. Tinha varrido quase tudo. Faltavam só os cantos perto do muro do fundo, onde costumava sobrar sempre as lolhas mais teimosas. E a parte de trás do banco de pedra, que era a mais chata porque precisava ajoelhar um pouco para alcançar. Era pouco trabalho. Talvez 10 minutos. foi até um muro do fundo. A trepadeira da era descia um pouco por ali, e algumas folhas dela também caíam no outono junto com as da figa. Eram folhas diferentes, mais escuras, menores, de uma forma estranha que nunca tinha entendido. Varreu devagar nesse canto. A vassoura encontrava resistência das raízes da era e precisava inclinar mais o cabo, num ângulo que cansava o pulso esquerdo. Mas era pouco. Aguentava. Atrás do banco de pedra, ajoelhou um joelho só, do jeito que sempre ajoelhava. O joelho direito no chão, o esquerdo dobrado para cima. Varreu com movimentos curtos, quase só com o pulso, levantando aos poucos as lolhas que se esconderam ali. Encontrou uma pena pequena, branca e cinza, que tinha caído de algum pássaro fazia tempo. Pegou a pena com a mão livre, olhou um instante e depositou no chão fora do caminho. Não varreu junto com as lolhas. Pena não era para varrer junto. Era outra coisa. Quando se levantou, as costas estalaram de novo. Ficou um instante parado, com a mão direita ainda no cabo da vassoura, deixando o corpo se ajustar. Ali atrás, podia ver o muro do quintal vizinho com aquela trepadeira do outro lado que dava flores pequenas brancas no início do verão. No verão passado tinha dado muitas. Tinha sido um bom verão para as trepadeiras. Voltou para o caminho central. Olhou novamente. Tudo varrido. As pedras estavam limpas, com aquele tom quente que pedra varrida tem. Sem folhas pequenas espalhadas, sem nada, além do musgo nas juntas das pedras. Passou a vassoura mais uma vez pelo caminho inteiro, sem precisar, só para conferir. As cerdas mal pegavam alguma coisa, estava limpo. A última folha do trabalho foi uma amarelinha pequena, dessas da muda do vizinho, que estava no canto da varanda. Empurrou ela devagar para o monte, junto com as outras. Ela entrou na pilha sem resistir. O tio sentiu uma satisfação pequena. Não era grande. Era do tamanho certo para a coisa que tinha feito. Foi até o monte. O monte estava redondo, conforme tinha planejado sem planejar. Ficou um instante olhando ele. Uns 30 segundos. Depois colocou a vassoura encostada ao lado do monte, no chão, sem encostar na parede. Era uma posição diferente do habitual. Costumava devolver a vassoura para a quina da varanda. Mas hoje a vassoura ainda tinha um trabalho. Faltava pegar o monte. Foi pegar o cesto velho na varanda. O cesto era de vime, fundo raso, com as alças soltas de tanto uso, mas ainda firme. Trouxe para o pé do monte. Voltou pegar a vassoura. Com a vassoura e o cesto, juntou o monte aos poucos. Vassourava para dentro do cesto, devagar, sem pressa. A pena branca que tinha posto de lado ficou de lado. As folhas entravam no cesto e se acomodavam, leves. Quando o cesto ficou cheio, levou para o fundo do quintal, no canto de trás da figueira, onde tinha um buraquinho de terra que usava como composto. Despejou o cesto ali devagar e as folhas caíram em silêncio quase total. Cobriu um pouco com a terra de cima com o pé. Era o jeito que ele fazia. As folhas iam virar terra dali a um tempo. Era um ciclo bonito de pensar, mas não pensava muito nele. Apenas o cumpria. Voltou para o caminho central com o cesto vazio numa mão e a vassoura na outra. A primeira luz do sol chegou no azulejo da cozinha. Percebeu de longe da varanda, antes mesmo de entrar. A parede branca lá dentro tinha ganhado um amarelo quente bem fraquinho, no canto perto da janela, e crescia devagar conforme o sol subia atrás da serra. Era hora de apagar a lamparina. Pousou o cesto no chão da varanda, encostado na parede onde sempre ficava. Encostou a vassoura na quina da parede, no lugar habitual, onde ela a tinha aprendido. As cerdas ficavam para cima, como sempre, para não amassar. O tio passou a mão no cabo de leve, daquele jeito que se passa a mão num bicho doméstico ao final do dia. Não disse nada, não pensou nada, era só hábito. Entrou na cozinha, a luz da janela já cobria metade do azulejo agora. A caneca de esmalte azul estava onde tinha deixado, no parapeito da varanda. Ainda buscaria daqui a pouco. Antes, a lamparina. Aproximou o rosto da chama, soprou devagar, com cuidado. A chama tremeu, resistiu um instante, depois cedeu. Ficou um filete de fumaça subindo. A lamparina apagada esfriou em silêncio. A cozinha agora estava iluminada pela luz da janela. Era uma luz fraca ainda, dourada, daquela hora primeira do amanhecer em que tudo parece mais bonito do que vai parecer dali a meia hora. Olhou um instante a cozinha, a chaleira em cima do fogão apagado, a bancada vazia, o potinho dos fósforos, tudo no lugar. Voltou para a varanda, buscou a caneca, a água que não tinha bebido estava fria agora, despejou no canteiro pequeno da varanda onde a Teresa tinha plantado uma alfazema anos atrás e que ainda estava ali, baixinha, teimosa. A alfazema agradecia a água sem reclamar. Encostou no batente da porta com a caneca vazia na mão. Olhou o jardim. As pedras limpas, o monte de folhas tinha ido para o composto, a roseira da Teresa continuava ali, do mesmo jeito de sempre. O fígere começava a clarear nos galhos mais altos. O gato preto e branco tinha sumido em algum momento, não tinha visto quando. Devia ter atravessado o muro para outro quintal. Ficou ali um tempo, sem fazer nada, só olhando. O ar não estava mais tão frio. Estava só fresco. O cheiro de folha que tinha pairado durante o trabalho começava a dissipar, dando lugar a outros cheiros. O cheiro de terra do composto, o cheiro de chá que ainda nem tinha feito, o cheiro vago de pão de algum vizinho que tinha levantado também e tinha começado o forno. Entrou de novo na cozinha. Foi até a chaleira. Pegou ela com as duas mãos, do jeito que a Teresa fazia, e levou para o fogão. A água que sobrava lá dentro ia esquentar de novo. Tinha chá ainda para fazer. Mas isso era depois, não agora. Agora só estava na cozinha, com a chaleira na mão, com o sol entrando devagar pela janela e batendo no azulejo. Ficou um instante parado, com a chaleira pesada nas duas mãos, olhando a cozinha vazia, a varanda lá fora, o pedaço de jardim que se via dali. Ficou um instante parado. Depois colocou a chaleira de volta na boca pequena do fogão. Não acendeu ainda. Ficou de costas para o fogão, encostado na bancada, e olhou pela janela mais uma vez. Lá fora, a vassoura estava encostada na quina da parede, dormindo até amanhã.